E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Não é Amanda Costa aqui, apesar do... E aí, como é que você tá? E aqui com vocês, Fê Bragato. Anderson Barz aqui com vocês. Olha o que você criou, Amanda. Olha o que você criou. Vamos nessa. Bora que hoje tem o quê? Não tem nenhuma apresentação assim, mas estou aqui, Pamela Lana. Convidado especial, vem com a gente. Bora! Bora bater um papo aqui então com a nossa convidada mega especial. Bem-vinda, Pamela, a essas bancadas do podcast Caos Corporativo. Pois é, a Pamela que é consultora de imagem e estilo, visagista, psicóloga, palestrante, mentora, terapeuta holística, especializada em autoconhecimento, principalmente no desenvolvimento de mulheres também. Olha só, baita currículo aqui para bater um papo com a gente sobre o quê? Com que roupa eu vou? É importante, Pamela Lana, a roupa que a gente vai no dia da entrevista para trabalhar, para me expor ali no dia a dia de trabalho? Com certeza, eu acredito que só da gente se perguntar isso já traz essa bagagem, né? Do quanto eu sou coerente na minha comunicação não verbal. Então, muita gente se preocupa de se preparar no verbal nessa oratória, mas e o restante? Conjunto, postura, imagem. Então, até quando a gente fala de imagem pessoal, a própria postura se adequa a essa percepção, né? Tom de voz, tudo tô isso a gente a minha aqui, precisa olhar, né? De, eu também. De se sentir... Até eu, né? Vai que eu falo uma coisa e tô aqui... Parecendo um feijão, né? É. Promete e não entrega nada. Ô, Pamela, eu fiquei morrendo de curiosidade a partir do momento, né, que eu fui entender... sobre o contexto do que a gente ia debater no nosso podcast de hoje, do como que foi o começo da sua trajetória em querer saber mais e se especializar em toda essa questão da comunicação não verbal, do como que a gente se prepara, da imagem que a gente transmite por meio do como a gente se veste. Como é que isso começou para você? Foi na época da pandemia, mas eu sempre fui uma pessoa conectada a esse olhar da aparência, né? De realmente assim, me preocupar com essa vaidade, com o meu autocuidado. Mas na pandemia eu tive burnout, trabalhava para uma empresa como CLT e eu falei, não quero mais isso. Algo precisa acontecer. E eu comecei a estudar o mercado de consultoria de imagem, o quanto ele estava em crescente. E eu lembro que na época minha família ficou, não... não vai trocar o CLT para fazer uma coisa doida como essa. E eu falei, vou me arriscar. Então, eu comecei a estudar e é interessante que desde 2020 para cá, o quanto isso foi gerando mais valor. Porque antes era algo muito estático, só voltado para estilo. E aí, hoje eu entendo o quanto que a imagem pessoal, ela é além do estilo. Porque ela vai trazer a sua personalidade, a sua coerência, o seu posicionamento. Então, é como se você tivesse muito fortalecido para ir em qualquer ambiente. E não ter que fazer aquele esforço, o desgaste, provar para alguém o quanto que você é bom, o quanto que você tem capacidade para gerar algum tipo de valor e de experiência, né? Então, imagem pessoal, ela é experienciação também. O quanto que eu sou convidativo, convidativa para que alguém queira se relacionar comigo, queira me contratar e queira investir em mim, né? Olha só, e assim, e já nessa já vão... alguns anos, você não voltou para o CLT, senão que deu certo, não, né? Tudo certo. Agora, esse negócio aí de que, né, como é que eu vou me apresentar, tem todo esse impacto, né, como eu me visto, como eu me porto, tem aquele papo que todas as empresas falam de tipo, vista-se de você mesmo. Sim. O quanto eu tenho que me vestir de mim mesmo para estar no lugar, o quanto meus valores e a minha comunicação tem que casar ali com a da empresa ou não. E assim, e se o meu eu mesmo for praiano gostar de bermuda e chinelo e regata? Pronto. E aí? E eu quero entrar no banco. Como é que eu faço, menina? Quero ser diretor sofre, no banco. Né? Tem que pensar na adequação. Então, a gente tem um gosto pessoal, porém, a gente faz buscas, escolhas no nosso dia a dia. Então, de repente, o exemplo do banco. Quero trabalhar num banco. O quanto que eu realmente estou aberto para me adaptar àquele ambiente, um dress code? Então, lugares que a gente vai se inserindo tem essa coerência de dispor ali o que eles querem como participação de um profissional, o que eles esperam de você. Então, você também saber o que você quer para que você... Poxa, eu quero, de fato, me adequar a essa situação. Então... uma pessoa que é praiana, ela tá dizendo o quê sobre ela? Uhum. O quanto que ela tem, de repente, leveza, naturalidade, preza pelo conforto. Mas será que no meu dia a dia, no trabalho, eu não posso introduzir esses elementos, só que de uma forma muito mais profissional? Uhum. Então, quando você entende sobre isso, você tem um domínio do conhecimento de informações de peças, de roupas, de acessórios, mas também se abrir para se perceber. Né, o quanto que eu quero elevar uma característica, por exemplo. No ambiente de trabalho, qual a característica mais importante para mim? É ser elegante, é ter maturidade, é ter seriedade, é demonstrar o quanto eu sou criativa. Então, de que a sua imagem, ela converse com o que você vai entregar. Porque uhum. também não adianta você estar aqui super alinhado, de repente, sei lá, transmitindo credibilidade, formalidade. E na hora que você abre a boca ou que você vai compor suas relações, você é o oposto. Mega criativa, ousada, audaciosa, irreverente. E aí a gente fica com aquela sensação de ruído. De eu não sei o que eu espero da outra pessoa. Fica conflitante ali, né? Na cabeça do seu espectador. Sim, e o cérebro, ele é muito inteligente, né? Ele é rápido, é fluido. De eu busco pessoas onde eu possa sentir segurança, confiança. Coerência, né? Se a gente não sente isso, eu acredito que a maioria de nós tem um primeiro contato. Eu quero me relacionar, eu quero contratar uma pessoa que eu não confio, que não me dá a sensação que vai me trazer bons resultados. Essa pessoa passa na fila e vai dar oportunidade e espaço para uma outra pessoa. É, e é curioso porque o seu espectador nem está pensando racionalmente sobre isso. Sim. É o simples gatilho que já leva o pensamento para algum lugar, né? Sim. E olha, essa questão de... do como você se veste, você reforça, então, uma parte do que é o seu profissional. Uhum. Isso tem que ser um reforço do que você quer transmitir, para não conflitar essa imagem toda, né? Agora, existe alguma coisa coringa, assim, uma roupa coringa que, tipo, não vai conflitar? Qual é a dica da roupa coringa, assim, que, tipo, olha, independente da sua, de como você é, de como você quer se portar, essa da você não erra. Sem ser o pretinho básico. Sem ser o quê? Todo mundo já vai pensar no pretinho básico. Então. Mas é pensar na peça que tem personalidade. Quando você vai comprar uma roupa, você compra por qual situação? Você tá ali no shopping, na loja. O que que ela desperta? O que que ela precisa despertar em você? De conforto, acessibilidade? Então, quando você vai escolher, naturalmente já vem uma emoção. Uhum. Então, a roupa que você pode escolher como coringa é justamente onde você se sente mais confortável. E aí você introduz elementos, que pode ser um óculos, no caso dos homens, a barba, né? Um casaco, um paletó, para as mulheres, unha, cabelo. Como que eu tenho cuidado disso? Eu acredito que até mais a qualidade daquela peça do que necessariamente uma cor ou uma peça específica. Porque vai ser, você vai precisar adaptar de fato para aquele ambiente que você vai. Então, vou fazer uma entrevista. Qual é? Você estuda uhum. aquele ambiente, minimamente, para saber como que são as pessoas ali, quais são os valores inseridos, o que que eles esperam. Então, quando a gente vai receber alguém, a gente se preocupa com isso em relação à nossa casa. Então, quando eu chego num lugar, é basicamente como se eu estivesse colocando o meu DNA, meu cartão de visita. Eu cheguei e eu já causo uma impressão. Isso em cerca de 3 segundos. O cérebro bateu o olho... É já rápido. Foi. Ele já fez um processamento de qual é a sensação que essa pessoa me trouxe. Agora, é muito curioso, né, Pamela? Porque eu sou consultor desde a vida toda. E já passei por algumas consultorias. E lá no começo da carreira, a gente tinha uma questão que era muito séria, assim. Principalmente em algumas consultorias específicas que eu trabalhei, que é o seguinte. Como que nós, qual é o nosso dress code? O nosso dress code é o dress code do cliente. Uhum. Avalie o cliente para o qual você vai. E a partir disso, dê um jeito de compor, né, a sua forma de se vestir de maneira coerente com o que o cliente espera. E assim a gente nunca vai errar. Então, no final das contas, o começo da minha carreira como consultor era calça social, camisa... de acordo com o cliente. Para todos os lugares. Mas sabe aquele tipo de coisa sem personalidade? Mas isso não sou eu. Não sou eu. E aí, em algum momento, já, inclusive, depois de ter empreendido, porque logo que a gente começou a empreender, eu ainda era esse ser da camisa, calça eu e lembro. Sapato. Né? Você lembra. Eu lembro. E aí, em algum momento, eu particularmente me libertei disso. Falei, não, eu preciso colocar aqui elementos que condizem comigo. Uhum. Então, poxa vida, tem hora que tem que ser sério, mas eu sou uma pessoa mais informal. propositalmente. E comecei a me permitir. E fiquei com muito medo de não ser aceito. No entanto, quando a gente representa uma marca como essa aqui, sobre a qual a gente fala, que é a Escola do Caos, eu acho que em até certo ponto as pessoas esperam ver isso também em você. Então foi um processo, sabe? Não foi fácil virar essa chave e aceitar um pouco do como eu queria ser e representar a marca que eu represento. Acho que isso deve ser um baita de um dilema na cabeça das pessoas, né? E você entrou num ponto que é importante, né? O tempo, o processo e o quanto que você tem a consciência para fazer essa adaptação. Então, também exigiu de você, de alguma forma, você querer fazer essa mudança. Então, o quanto que as pessoas também levam isso a sério, de eu quero me posicionar melhor, eu quero ser vista de uma outra forma. Porque aí a reação do outro vem da sua responsabilidade. As pessoas vão te tratar da maneira que você se posiciona, o que você oferta. Uhum. E aí, muitas vezes, a pessoa volta para casa. Nossa, mas por que eu não tive a promoção? Uhum. Por que eu não ganhei um aumento salarial? Será que tudo que você está entregando é coerente? E aí, quando a gente fala, cada momento eu vou me adequando à linguagem de um cliente, o quanto que isso não gera um ruído e um descontentamento mesmo do cérebro de ver, nossa, mas o Felipe, cada hora que eu vejo ele na semana, eu vejo ele 5 vezes e ele tá vestido de uma personalidade que não entra em sintonia. E existe adaptação justamente com... Seu feedback? Isso a gente passa nos bastidores. Brincadeira. Mas eu tenho uma personalidade chave, aquela que... Eu até falo, escolhe 3 pilares em você, 3 características que você quer destacar e potencializar. E trabalha em cima delas. Uhum. E aí, então, ao longo da sua jornada na semana, dos seus compromissos, o que você vai precisar equilibrar, o que você vai precisar adaptar. Então, se eu sou uma pessoa criativa, eu estou indo para um banco, o quanto que essa criatividade ela vai precisar ser percebida de uma outra forma. Né? Então, gosto de muitas cores. Então, num banco, talvez eu vá com um ponto de cor. No sapato, na bolsa, no esmalte. Não vou mega colorida. Uhum. Mas eu ainda consigo imprimir a minha essência, só que também associando o valor daquele ambiente que eu estou. Então, ou seja, existe um meio do caminho. Existe. Eu acho que esse é o grande ponto. O quanto que eu sei equilibrar essas ferramentas. Uhum. Senão, se a gente fica no sem fazer, a gente tem a falta, efetivamente, de falta de interesse, falta de personalidade. Mas o excesso também cria um impacto, de repente, negativo. De, nossa, ela é criativa, ela tá over demais. E aí, ela, de repente, precisa trazer mais atenção para a comunicação. Mas as pessoas vão olhar todo, nossa, não sei nem o que prestar atenção nela. Então, até no visagismo, a gente trabalha essa informação de o que ela quer destacar mais. Ô, Pamela, aproveita e já explica para as pessoas, junto com a sua resposta, o que é visagismo. É trazer a comunicação personalidade do rosto. Então, quando a gente olha para o rosto de cada pessoa, tem formas, né? Tem uma construção ali. Então, através disso, também vai gerar uma percepção, uma sensação na nossa audiência. E é importante que esse conjunto, ele se converse. O que tem muitas vezes acontecendo, o rosto comunica uma coisa e aí o restante é o oposto, é diferente. Então, o que essa pessoa quer comunicar? Pensando até no digital, seja fazer uma entrevista no digital, uma reunião, as pessoas... depois da pandemia, se preocuparam muito com isso daqui. Uhum. Que é o nosso padrão de identidade, o quanto que isso está sendo assertivo. Então, muita gente se preocupa de, eu vou comprar a blusa, o casaco, o paletó mais lindo possível. E aqui, tá alinhado. Tô com um aspecto saudável, minha barba tá bem cuidada, né? Eu trago traços de higienização, de cuidado pessoal também, que são características importantes. Não é só a gente pensar na roupa. De achar, nossa, eu vou comprar aquele blazer porque ele vai me garantir essa vaga. Trabalhe todas as ferramentas que você tem. Ou seja, com o visagismo eu consigo moldar um pouco dessa imagem também, né? Porque eu consigo trabalhar cabelo, sobrancelha, olhar, a própria maquiagem, né? Então, o brinco, os acessórios. Trabalhar melhor o olhar. É, tá vendo? Até essa pessoa, tem pessoas que querem harmonização facial. E aí, depois disso, também consegue compreender isso melhor. Uhum. Até pensando no próprio temperamento dominante que a gente vai identificar nessa leitura, No meu caso, por exemplo, eu tenho muitos traços curvos no meu rosto. A minha cartela de coloração pessoal também reflete um pouco desse temperamento, que é o melancólico, que é um temperamento mais perfeccionista, mais introvertido. Ele é mais para observação do que para ir para fora. Mas a minha estratégia, quando eu percebi, quando eu tive esse conhecimento, é: não quero reforçar esse temperamento. Uhum. Eu tenho os outros temperamentos também para trabalhar, para agregar. Então, eu vou ali numa linha de um colérico, às vezes até de um sanguíneo, que eles pegam mais essa parte de comunicação, de ousadia, de trazer uma firmeza, de certa forma, né? Então, é como se eu, trazendo essas informações, a minha sensação comigo mesma fosse se elevando, e aí eu tenho mais naturalidade para levar isso para as pessoas também. Porque eu poderia vir com um blazer aqui mais claro, que já estaria associado a esse temperamento. Então, no meu cérebro, essa identificação iria acontecer. Então, é a hora dela ficar mais quieta. É algo mais relaxante, mais tranquilo. E não, eu preciso, então, de mais agito. Eu preciso de mais movimento. Como que eu coloco isso no meu dia a dia? Então, até o aspecto de cor tem muita influência. Assim como estampa, né? As pessoas falam muito até das listras. De repente, você vai para um contexto, a listra, ela traz uma vibração pro olhar e a pessoa fica desconfortável. E aí, ao invés da pessoa prestar atenção em você, ela tá ali vibrando na sua listra e esqueceu de considerar o que você ou tem para dizer. Ou no seu xadrez, né, Felipe? É, exatamente, Anderson Bars. Não vou expor em ninguém aqui, não. Piada interna. Porque... A pessoa vai saber quando assistir. Porque eu tenho dois tipos de roupa. Ou essa que eu tô... guarda-roupa da Mônica. Da Mônica. Ou eu tô de camiseta preta. E quando eu tô numa situação de gala, em cima exatamente da mesma roupa, eu coloco uma camisa xadrez, porque eu adoro xadrez. Tá, eu certo. Gosto. E é isso. E faz essa parte da essência dele, então. Sim. Não é? Até o próprio Steve Jobs, né, falava Exato. Muito sobre isso. Ele usava a combinação de roupa sempre da mesma forma. Ele trazia de: meu cérebro já vai fazer grandes escolhas durante o dia. E eu não quero ter esse desgaste na primeira escolha do meu dia. Claro. Então você... Poxa, então, Pamela, o que faz sentido eu pensar na roupa? Pensar antes. Uhum. Eu já sei que eu vou ter uma reunião estratégica, uma entrevista importante, já se prepara antes. É o lance do eliminar o estresse da decisão, porque Sim. toda decisão acaba gerando um pouquinho de estresse, por mais que ele não seja percebido, né? Então, como é que você tira isso da frente? Mas, longe de estar aqui, né, indicando para os nossos ouvintes Sim. usar o guarda-roupa da Mônica com tudo igual, não é verdade? Agora, se eu não preciso usar o guarda-roupa da Mônica, as pessoas também acham que o quê? Ah, então para me vestir bem, eu posso vestir qualquer coisa, ou eu preciso de muito dinheiro para me vestir. E não necessariamente é isso, né? Se vestir bem... E passar essa imagem, você não necessariamente precisa ter rios de dinheiro para conseguir passar uma imagem que você precisa, né? Com certeza. Até porque já vi pessoas que investem um valor muito alto e não sabem se vestir. A gente poderia trazer vários artistas. Dinheiro não traz bom gosto. Não. Não traz a coerência, né, de personalidade, de repente. Uhum. Muitas pessoas podem ter um status, mas elas não se aprofundaram nesse conhecimento, né? Ou não dão importância para isso. Então, o quanto que, independente de classe social, de gênero, enfim, de culturas e ambientes, eu estou interessada de criar a minha marca pessoal. De saber que, independente de onde eu vou, depois que eu sair, qual é a informação que as pessoas vão falar a meu respeito? É a minha responsabilidade, não é a responsabilidade uhum. do outro, sou eu que estou construindo. Então, tenho um caminho aí, e aí é o que eu sempre falo, não precisa ser do 8 ou 80. Entre essa numeração tem um caminho, ali. Tem uhum. um caminho para a gente aflorar. Ô, Pamela, deixa eu aproveitar que você está aqui. Vamos imaginar que pode ser que algum ouvinte, nunca tenha parado para se dar conta e refletir racionalmente a respeito de todo esse processo. Uhum. Né? Possa ir no piloto automático a partir daquelas escolhas básicas, gosto ou não gosto. Qual seria o primeiro passo para alguém começar a estruturar o seu pensamento, ordenar as coisas para tomar as melhores decisões e acertar a sua comunicação visual com a imagem que quer transmitir? Por onde começa? Quem nunca fez, começa por onde? Ter clareza de quem você é, quais são suas características predominantes. Então, entra lá naquele pilar, três palavras. Neste momento, no meu momento atual, quais são os meus objetivos? Então, liberdade, criatividade e flexibilidade. Essas são as suas? By the way, essas são as suas? Não. E a partir disso, o quanto que eu reconheço e me conecto com a minha autoimagem, que é como eu me vejo. Uhum. Então, de repente, de fazer um exercício de você se olhar, olhar uma foto... Tem o cara do quê? O que, que eu estou expressando? Vejo uma foto aqui, nossa, num evento corporativo, o que, que eu estava comunicando? E pede ajuda. As pessoas mais próximas que você sabe que trarão esse feedback de forma respeitosa, o que, que as pessoas imaginam de você? Que foi o que você me perguntou quando você entrou na sala. Nossa, quando você me vê, a minha imagem te causa o quê? Te desperta o quê? Então, continuando com o nosso processo de entrevista individual, não, brincadeira. E continuando com a consultoria gratuita que você começou, não, brincadeira, vamos lá. Pix, e aí fazer esse bate, imagina que de repente a pessoa tem uma percepção sobre você e você tem uma outra. Não, e é super curioso, porque eu acho que eu particularmente nunca perguntei isso pra ninguém. É, quando, né, ouvinte, né, todo mundo que tá aqui nos vendo. Escreve, eu entrei no meio do papo aqui de bastidor, né, da Pamela Confê, e eles estavam falando a respeito disso, e eu entrei brincando fazendo essa pergunta, ah, então qual imagem eu gero? Mas racionalmente, parando pra pensar, eu nunca fiz essa pergunta eu pra ninguém. Não. E eu acho que eu vou sair depois que a gente acabar aqui, né, o nosso podcast, perguntando isso para as pessoas, inclusive. Não vai sair, não. Você que está aí ouvindo, assistindo, já deixa aqui no comentário qual é a imagem que Anderson Bars passa. Qual é a imagem que Felipe Bragato passa para você? É isso, eu adoraria ver os seus comentários, tá bom? Sim, quem sabe não traz mais essa possibilidade de realmente sair um pouco da caixa. Um novo cliente, de repente, né? Sim, se ampliar na sua comunicação também. E é engraçado, né? Ontem eu estava num cliente bastante formal. E aí, sabe o que ele me falou? É. O seguinte, falou, não, que vocês da escola do Cal sempre estão de preto com tênis... Colorido. Agora eu vou dar trabalho pro nosso editor com tênis Cadê colorido. Felipe? Ah, não, eu tô de branquinho hoje. Então, se não apareceu na câmera, né, o tênis é verde. E é verdade. E o cliente gravou aquilo na cabeça como uma marca nossa. Falou, nossa, vocês estão sempre com tênis colorido. Vocês são sempre divertidos, usaram essa expressão. E não necessariamente eu estava consciente de que era essa imagem que a gente estava criando. Então, olha como as coisas se conectam, né? E de vir extensão da própria marca mesmo, Escola Exato. Do Caos. O que você espera? Alguém de terno e gravata? Não, não tem dá, condições. Vai ser incoerente, né? Então, mesmo que traga um pouco de formalidade em cima, você trouxe um elemento que desperta mais disso, né? Dessa caixinha que tá mais intensa, mais criativa, mais diferenciada. Então, é de fato também o quanto eu quero e me promovo para ser diferenciada no ambiente que eu estou inserida. Eu quero ser comum, eu quero ser igual a todo mundo, comunicar a mesma coisa. A gente tinha pavor, eu particularmente tinha pavor de época de escola que tinha que vestir Nossa igual. Nossa senhora. Uniforme. Eu queria personalizar e a minha mãe sempre era chamada de, olha, senhora Luísa, a Pamela customizou a camiseta, veio de calça jeans. Eu falo, cara, mas eu quero mostrar quem eu sou. Essa sou eu. E aí chega no momento onde a gente tem autonomia e a gente começa a se vestir como todo mundo. Pois é. Você entrega o mesmo que todo mundo? É, claro que não. Ninguém imagina, é existiu uma época no mundo, você não fez parte disso, Felipe. Diga, vamos ver. Em que a gente usava gravata todos os dias para trabalhar. Eu trabalhei durante muitos anos usando gravata, que assim, gente, é um pano pendurado. No pescoço que a gente usa por uma tradição de vestimenta. E eu olhava para aquilo e falei, isso não tem o menor sentido. E não gostava, aquilo não fazia parte de mim. Certo. Aí teve um dia que eu queimei as minhas gravatas todas. Não, brincadeira. Fiz foguete. Eu já tava acreditando. Não queimei, não. Mas joguei tudo fora o que dava para jogar, doei e guardei umas duas que... Quando tem casamento é a mesma que você usa. Exato. Tá bom, sei. A própria história da moda já passou por essa atualização. Quantos anos atrás as pessoas se vestiam não é da mesma forma. Então, de você utilizar isso também a seu favor. É, se fala muito de tendência. Tendência é para todo mundo? Ah, é. Isso já fala sobre um perfil comportamental. Quem claro. Gosta de tendência é uma pessoa que tem uma adaptação muito veloz, que gosta de mudar com muita frequência. Tem gente que não. Uhum. Tem gente que preza mais pelo clássico, das coisas sempre mais planejadas, mais alinhadas. É pensar que tudo isso é um perfil comportamental. Então, o estilo nada mais é que a sua personalidade através do quanto que eu vou levar isso para o meu comportamento também. Então, assim, a minha essência em si não muda, mas o meu perfil vai se adequando ao meu, à minha etapa da vida que eu tô ali, né? E ao lugar onde eu quero estar, porque, assim, a depender do momento de vida e o que eu tô buscando, eu preciso adequar esse meu perfil. Eu não mudo minha essência, mas eu adequo o meu perfil para querer, onde eu tô. Ah, eu quero estar em... Eu sou estagiário e quero virar um assistente. Eu sou um gerente e quero virar um diretor. Ou seja, a minha essência é a mesma, mas eu preciso de alguma forma me adequar ali para que isso também reforce e comunique melhor o que eu quero, né? Um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de criatividade, eu trago muito da feminilidade também na minha comunicação. Há um tempo atrás, para mim, feminilidade era algo ruim, eu não podia transitar nisso, porque talvez eu fosse propor muita sensibilidade. Mas hoje, para o público que eu trabalho, eu não vejo um problema. E aí, acho que foi no ano passado, eu fui palestrar para um hospital. Então, eu ia falar com um público diverso, com médico, enfermeira, parte mais administrativa. E o quanto eu precisei me adaptar, mantendo a minha essência, mas indo num nível de formalidade que eu tivesse ali sendo bem recebida por aquelas pessoas de eu pensei em vocês também. Então, é como se essa linguagem fosse uma extensão. Uhum. Então, eu penso no que eles querem, no que eles precisam, trago essa essência, mas eu vou moldando para que ela seja mais estratégica e intencional. Agora você trouxe um ótimo exemplo. Vocês lembram que tinha uma época que médico se vestia tudo de branco? Uhum. Que tinha até sapato branco. Sim. Pro médico. E já faz alguns anos que eles abandonaram um pouco desse dress code, por assim dizer, né? Uhum. Passou da hora. E a gente pode pegar o próprio exemplo da atriz que fez o Diabo Veste Prada. Uhum. É um grande case. Que muitas pessoas falam, ai, mas então Miranda, tem... Miranda Presley é o nome da personagem. E qual que era a principal? Andy. Uhum. Então, quer dizer que se eu não cuido da minha imagem, eu não tenho potencial, eu não tenho inteligência, eu não tenho credibilidade? Não é sobre isso. Mas a Andy, justamente, ela tinha todas essas vertentes, porém... A imagem dela não refletia isso, jamais, né? Ela trazia uma desordem incrível, né? Porque as pessoas chegavam, ela era tão bagunçada forma... Isso. De forma estética, que na hora que ela queria abrir a boca, as pessoas... Não vai falar. É. Quem é você para falar alguma coisa? E o que ela fez? Ela foi observando o ambiente, as pessoas, para trazer uma adaptação. Porém, aí ela foi naquela questão do excesso. Uhum. Ela foi tentar ser a Miranda. Então, ela teve um ruído, principalmente ali no campo pessoal, ela se distanciou demais das pessoas. As pessoas falam, nossa, você está arrogante, não estou gostando de você. Criou um certo distanciamento. Uhum. Até que no final do filme, ela entra nessa coerência realmente mais estratégica. Mas... é um grande exemplo de o quanto ela é boa, tem um conhecimento profundo, mas a imagem dela não era nada convidativa. Ou seja, então, seguindo aqui, né, as suas dicas, Pamela, antes de qualquer coisa, qual a imagem que eu quero transmitir? Na verdade, um passo antes, né? Quem eu sou? Né? Começa por aí. Quem eu sou? Qual imagem eu quero transmitir? Como é o ambiente no qual eu vou? Como eu me adequo àquele ambiente sem perder a minha personalidade? Seria uma sequência de passos... Perfeito, já lógica. Pode trabalhar na consultoria de imagem. Eu já posso transformar isso num framework, fazer um livro, né? Já pode aplicar na sua realidade e ver o quanto que de progresso, de resultado você terá. Ai, que maravilha. Pronto, aprendi, muito viu? Que bem. Ou seja, isso tudo tem a ver com autoconhecimento também, né? A imagem que a gente vai ali comunicar, a roupa que eu me visto tem a ver com o meu autoconhecimento também. Então, é importante a gente conhecer sobre nós mesmos para entender como é minha personalidade, né? O que que eu quero reforçar, o que que eu quero que as pessoas comprem sobre mim, sim, né? Porque você está vendendo alguma coisa ali, né? O seu profissional vende alguma coisa, vende uma imagem, e isso tudo é reforçado como o modo que você se veste ali. Muito bom, Pamela Lana. Olha, quase são Pamela Lana. Muito bom. Pamela, me fala uma coisa, você dá essas dicas assim para as pessoas? Agora é hora de fazer seu jabá. Merchan, tem, momento jabá, vamos tem lá. Tem Instagram, você fala a respeito Tenho. Disso publicamente, então divulga Sim. aí, fala isso. Meu o Instagram arroba. É arroba almar, de alma, mar mesmo, Pamela, _ Pamela Lana, e é onde eu trago realmente todo esse fortalecimento de primeiro se encontre para que você saiba aplicar de forma inteligente essa estratégia na sua realidade. Então, tem um caminho muito vasto para quem ainda não acompanha, né, de que a imagem pessoal é assertiva, é importante, vai ficar para trás. Como o Felipe trouxe, a gente vende isso o tempo inteiro. Mesmo que você não seja o CEO, você vende uma ideia, você vende o seu interesse por aquele job. Você vende cargo, querer, né, mais. Uhum. Então, se você fica estagnado, você vai ter os mesmos resultados. E se isso te conforta, aí cada um com as suas escolhas, né? Então, e o marketing investe muito na embalagem do produto, não é verdade? A embalagem, às vezes, é muito boa e o produto é ruim. Nem tanto. E às vezes o produto é muito bom com a embalagem é ruim e a coisa vira um arraso quando embalagem e produto condizem. É a mesma coisa da capa do livro, né? Sim. É a mesma coisa da capa do livro. E quer ver um exemplo claro disso? Água, Minalba, Cristal e Voz. Ah, total. Qual é o preço de pois cada é. Uma delas? E é tudo água. É tudo água. Falei hoje cedo isso numa palestra e aí um profissional trouxe, mas essa água tem um sabor diferente? Ele nem conhecia, né? Eu falei olha. Assim, não. Mas ela gera uma experiência por conta da embalagem. Então, quem compra a Voz busca uma experiência completamente diferente de quem compra Cristal. É isso. E aí você vai lá, toma toda a água da garrafinha e depois fica enchendo ela de novo para desfiar a água da torneira. Depois pesquisem, né? Qual é o valor de cada uma delas. Por que uma é mais tem um posicionamento mais relevante e a outra ela é o comum. É isso, é o valor que você gera. No o branding pessoal. É isso. Com certeza. Né? É um branding pessoal, é porque você é uma marca, né? A gente não deixa de ser uma marca. Muito que bem, eu vou embora porque eu vou sair daqui já com a minha colorimetria marcada, viu, minha gente? Eu nem sei o que é colorimetria. Coloração pessoal, para ficar mais fácil. Ah, tá é bom. Quando a gente passa os tecidos para saber qual é a cor que valoriza. É aquele que vai na internet que viraliza, sabe? Sim. Que o povo põe a corzinha, a hora que muda de cor, você muda de cor junto, sabe? Ah, é então, mesmo? Então, é? Até pensar qual a cor que deixa você com um aspecto mais saudável, de repente mais abatido, porque isso também pode ser um reflexo na sua imagem e que cor você pode utilizar. Exatamente de forma intencional. Tira até a olheira, menina. Tira. Maravilhoso. Hoje isso. Eu quero trazer mais vitalidade. Hoje eu quero trazer mais formalidade. Qual cor que eu posso utilizar para provocar essa emoção? Tá bom. Bom, a gente vai encerrando o nosso podcast por aqui. A Pamela já vai ficar mais uma hora aqui nos dando consultoria a respeito de todas essas ela coisas. Que lute. Ela que lute. Na verdade, veio agora, vai ficar. E no mais, a gente agradece mais uma vez todo mundo por estar aqui. Todo mundo por estar aqui. E que a gente se veja em breve nos nossos próximos episódios. Exatamente. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar no grupo da família. Negócio de 7 anos de azar vai ter mesmo, se não mandar pra todo mundo. Porque isso aqui é tipo uma corrente. E Pamela, muito obrigado por estar aqui com a gente, por topar bater esse papo tão gostoso aqui com a gente, que a gente ficaria mais algumas horas aqui mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade e espero que realmente as pessoas saibam colocar isso de forma mais intencional, né? De elevar o poder da nossa comunicação de forma total. Volte muitas vezes, Pamela. Obrigado. Obrigada. Beijo. Tchau. Partiu. Lana, vamos marcar mesmo? Porque eu lembro que eu marquei. E sumiu. E sumi. Eu sei. Estou de mesmo? Volta. Você deu um ghosting nela? Dei um ghosting. Isso. Há um ano. Eu lembro. Não, mas agora eu posso marcar, né?